Atenção! Encerra-se neste momento a rede de rádios para a transmissão da Igreja Universal do Reino de Deus. Esta é a rede Aleluia. ZYB 900. Rádio 99.3 FM. 99,3 MHz. E ZYK 689, 960 kHz. Rádio São Paulo. Começa agora o programa Bom Dia São Paulo. São Paulo. Do Congresso para o Sucesso. Bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Esse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, após ouvir e te recebi, hoje tenho querida, gente amiga, bom dia! 9:03 em São Paulo. Bom dia com ar de vitória, bom dia com sabor de vitória, bom dia determinando que o nosso Deus, o poderoso de Israel, ele entre em sua batalha, ele venha desbaratar os exércitos de Satanás, ele venha colocar debaixo dos nossos pés os nossos problemas e dificuldades, que ele venha cumprir a palavra dele, que olha, essa é a palavra que tem que começar todos os dias conosco, né? Irei adiante de ti.